Eleitos a conquistar uma cadeira no Poder Legislativo da Paraíba e surpreende o sertão com forte articulação política. Correios avisa ao governo Lula que podem precisar de socorro da União. Ministro Toffoli aprova plano de devolução a aposentados do INSS com aval a pagamento fora do teto. Central de Marcação de Cajazeiras adota modelo de demanda espontânea e divulga dias e horários de atendimento. Suplan homologa licitação para a construção da cidade da astronomia em Carrapateira, com investimento superior a 24 milhões de reais. Deputada doutora Paula solta o verbo. Sempre acreditei que o governador João Azevedo inauguraria essa estrada asfaltada. E hoje, com alegria, vimos esse sonho se tornar uma realidade. INSS. Mais de 2 milhões de aposentados estão aptos a ser ressarcidos. Governador João Azevedo entrega e visita obras de rodovias e preside daqui a pouco plenária do Orçamento Democrático em Cajazeira. Novo bispo, Dom Francisco Gabriel, assume diocese de Cajazeiras amanhã, sábado, debaixo de uma grande programação. Prefeita Corrinha Delfino vai entregar as chaves da cidade ao novo bispo diocesano de Cajazeira. Estas e outras os senhores terão a partir de agora no mais completo noticioso do rádio paraibano, Parabólica Política, que está apenas começando. Atenção, São José de Piranhas e toda esta vasta região, para o atendimento semanal. Especialidades e exames da sua clínica Dr. Lacerda Júnior, a mais completa da região. Amanhã, sexta-feira, não, hoje, sexta-feira, dia 4, depois que o Flusão despachou o Al Hilal, fiquei até nervoso, Fofon, porque é o Brasil, Fofon, nas semifinais do Mundial de Clubes, e tem mais. Se daqui a pouco o Palmeiras venceu o Chelsea, então vamos ter aí dois brasileiros nas semifinais e um já na final, com certeza. Olha, hoje atendimento na clínica Dr. Lacerda Júnior, psicólogo Dr. Arnaldo Holanda, psicopedagoga Daiane Santos, nutricionista Dra. Maiara Nascimento, odontóloga Dra. Bárbara Clotilde, exame citológico Cleia Andrade. Amanhã, sábado, dia 5, psicólogo Dr. Arnaldo Holanda, exame citológico Cleia Andrade, odontóloga Dra. Bárbara Clotilde, pediatria Dra. Camila Inácio e cardiologista Dr. Stevenson Lorena. Dr. Stevenson Lorena, amanhã atendendo na clínica Dr. Lacerda Júnior. Esta programação de atendimento semanal, especialidades, exames da sua clínica Dr. Lacerda Júnior, a mais completa da região, localizada em São José de Piranhas. E o endereço é muito fácil, na rua Pedro Lins de Oliveira, número 100, bairro Nova Canaã, São José de Piranhas. E o telefone para você reservar sua consulta ou então seu exame é este: 991-33-2553. Anotou? 991-33-2553. Abraçar o meu primo, Dr. Lacerda Júnior, que, tendo em vista os seus relevantes serviços prestados à população do Alto Sertão da Paraíba, em especial de São José de Piranhas, foi aclamado como Papa da ultrassonografia. O seu pai, o ex-prefeito Antônio Lacerda, o famoso galeguinho dos olhos azuis, professor Pita Inácio, Crispim Filho, secretário de comunicação do município, Edida Gonçalves, do portal Radar Sertanejo, os vereadores Ronaldo Dideta e Elinho, Eline e Ronaldo Dideta, presidente e vice da Câmara Municipal, onde realizam um grande trabalho o nosso. Muito obrigado por estar ligado. Meu caro Fonfon, rola aí, porque Sandro Baterias Fonfon está comemorando 30 anos de sucesso. Mais do que um jargão, ligou, pegou, virou tradição. Credibilidade nele todos confia, é sinônimo de sucesso, Sandro Baterias. Surgiu em Cajazeiras, cresceu e expandiu pra toda Paraíba. Chegou a João Pessoa com a sua ousadia, é hora de comemorar, Sandro Baterias. 30 anos de sucesso, história de vitória com amor e alegria. Muitos motivos para comemorar, ligou, pegou, é com Sandro Baterias. É 30 anos de sucesso, ligou, pegou, é com Sandro Baterias. Às 18 horas mais 18 minutos, vamos ao nosso ponto de vista. O rei. Meus amigos ouvintes do Parabólica Política, sem sombra de dúvidas, a decisão anotada e adotada hoje pelo Supremo Tribunal Federal, barrando aumento do IOF, foi o principal assunto do dia na imprensa nacional. Hugo Mota diz que decisão está em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara e da sociedade brasileira. O presidente da Câmara dos Deputados, paraibano Hugo Mota, manifestou apoio à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os efeitos dos decretos do governo federal e aumentaram as alíquotas do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. A declaração foi feita hoje, sexta-feira, dia 4 de julho, por meio do perfil oficial de Mota, na rede social X, antigo Twitter. A decisão do ministro Alexandre de Moraes evita o aumento do IOF em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara, dos deputados, é claro, e da sociedade brasileira. Continuamos abertos ao diálogo institucional, com respeito e serenidade, sempre em busca do equilíbrio das contas públicas e do crescimento sustentável da economia, escreveu o parlamentar paraibano. A fala ocorre no mesmo dia em que Moraes determinou a suspensão de todos os atos relacionados ao aumento do IOF, editados pelo Executivo, e também do projeto do Congresso que revogou os decretos. O ministro destacou haver dúvidas fundamentadas sobre a constitucionalidade de ambas as medidas, é claro, e convocou uma audiência de conciliação entre os poderes, marcada para o próximo dia 15 de julho, às 15 horas, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes afirmou ainda que o Supremo Tribunal Federal deve atuar como árbitro legítimo em momentos de conflito institucional, ressaltando que a Corte não pode se omitir nem ultrapassar os limites constitucionais, sob o risco de grave prevaricação ou covardia institucional. Está aí, portanto, esta decisão anunciada hoje, Supremo Tribunal Federal barrando o aumento do IOF, e o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, pronunciando e dizendo que a decisão está em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara e da sociedade brasileira. Agora, 18 horas mais 19 minutos. 18 mais 19. Este é o Parabólica Política desta sexta-feira. Ex-vereador Neguinho do Mondrian, meu caro Fonfon, é o segundo áudio do programa. Ex-vereador Neguinho de Mondrian comemora a estrada de Boqueirão de Piranhas, polo turístico, e diz que aquele polo turístico vai se tornar uma realidade. Vamos ouvir o que diz. Muito bem, aqui dando sequência às entrevistas, começar com o superintendente da S-Trans, ex-vereador, morador aqui de Boqueirão, Alisson Lira, Neguinho do Mondrian. Depois de alguns anos, várias décadas, o sonho está se tornando realidade, né, Neguinho? É um momento assim histórico. Verdade, Gilberto, parabenizar de antemão ao governador João Azevedo, ao vice-governador Lucas Ribeiro, por realizar esse sonho tão, tão antigo, né, aqui da comunidade de Engenheiro Áviles, Boqueirão de Piranhas, que agora aí vai se tornar, Gilberto, com certeza, um grande polo turístico, né? E a gente aguarda aí essa inauguração da PB 394 aqui com muito, assim, com muito entusiasmo, né, com muito prazer em estar recebendo essa grandiosa obra aqui no nosso distrito, um sonho antigo aí de meu pai, do seu avô, do meu também. Então, assim, agradecer imensamente ao governador João Azevedo e ao vice Lucas Ribeiro. Estava falando aqui com o prefeito Luiz Claudino, uma obra bem parecida com do Gravatá, que também está sendo beneficiada com asfalto. Essas estradas interligando as comunidades rurais, os distritos do Gravatá, o distrito de Gravatá, que faz parte de São João do Rio do Peixe, e Boqueirão do Piranhas, que é Cajazeiras. Acho que a partir da conclusão de todas as duas obras, a história será diferente, né? Exatamente, é uma nova história agora, Boqueirão, e não só Boqueirão, mas também toda essa região aqui de Boqueirão, o circo vizinho, né, que faz parte aqui do nosso distrito. Também, Gilberto, o turismo religioso, a gente já está nessa luta aqui há muitos anos também com relação ao turismo religioso, já tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida ali na serra, então, assim, vai impulsionar mais ainda com essa chegada do asfalto aqui no nosso distrito. Tá aí. Ex-vereador Neguinho do Mondrian, superintendente da SCTrans, enaltecendo hoje a inauguração da pavimentação asfáltica, ligando Cajazeiras ao distrito de Boqueirão de Piranhas. Agora 18 mais 25. Vamos à participação do ouvinte. Alô, boa noite. Oi, Alexandre. Alexandre Moretta, parabéns. Alexandre Moraes, os petistas não vai desconcordar dele, né? Os petistas tudo concordam com o Alexandre Moraes que ele faz, né? Que ele está fazendo contra quem quer que seja, os petistas Alexandre Moraes, não tem o que reclamar. O presidente da Câmara, o moto está de parabéns também. Os petistas batendo palma para ele. O petista disse que a Paraíba ia avançar porque ele estava lá no poder. Está de parabéns, ele está fazendo o que é certo. Não tem ninguém que reclamar, ninguém. Nem a oposição, nem situação. Está tudo concordo que existe a lei. Tudo certo e nada errado. Só tem alguma coisa errada aqui. Que o governador não está sabendo, essa rodoviária de Cajazeira que está com os muros caindo, a luz dos postos aqui, das praças aqui, tudo queimada, as calçadas tudo estouradas. Aí nem o governador está sabendo, nem ninguém diz a ele. O muro aqui, você atravessa de um lado para o outro aqui, não precisa de arrudear não, que o muro já está caindo cheio de buraco, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Agora 18 horas e 26 minutos, 18 mais 26. Este é o Parabólica Política desta sexta-feira. Doutora Paula, em conversa agora há pouco com a nossa reportagem, se posicionou sobre a tão esperada inauguração da pavimentação asfáltica ligando Cajazeiras a Boqueirão de Piranhas. Ela soltou a seguinte frase: sempre acreditei que o governador João Azevedo inauguraria essa estrada asfaltada. E hoje, com alegria, vemos esse sonho se tornar uma realidade. Frase da deputada doutora Paula Francinetti. Agora 18 horas e 26 minutos e uma excelente notícia. Mais de 2 milhões de aposentados estão aptos a ser ressarcidos. O ministro da Previdência Social, Wanderley Queiroz, afirmou hoje que 2,1 milhões de aposentados e pensionistas já estão aptos a receber o ressarcimento pelos descontos irregulares de mensalidades associativas nos benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Durante a entrevista à nossa reportagem, o ministro comentou a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que homologou o acordo para a realização dos pagamentos que devem começar no próximo dia 24 deste mês. Wanderley Queiroz explicou que o acordo foi necessário para dar rapidez ao processo de devolução dos recursos e evitar questionamentos jurídicos. Segundo o ministro, o governo federal deve editar uma medida provisória para viabilizar os pagamentos. Pela decisão de Toffoli, os recursos ficarão fora da meta fiscal do arcabouço fiscal. Está aí, portanto, esta excelente notícia. Agora, 18 horas e 28 minutos. 18 mais 28 é o Parabólica Política desta sexta-feira. Abraçar a prefeita Milena Nogueira lá em Monte Oreb, ao lado do grande benfeitor do município, ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual Marcos Heron, e o ministro da Fazenda, meu amigo João Vionney. Muito obrigado pelo carinho da honrosa audiência. A turma do Hospital dos Óculos no calçadão da Tenente Sabino Geraldo Osman e Elosman, e o comando é dele, Joaquim Otca e Otca Boa Vista. Todos os dias, a presença de um conceituado oftalmologista realizando o seu exame de vista. E tem mais, em Joaquim Otca e Otca Boa Vista, um moderno equipamento para a fabricação do seu óculos na hora. Alô, Geraldo, Osman, Elosman e o cabeludo rei da pescaria, o comando é dele, meu amigo Joaquim Ótica. Conosco a partir de agora, Rádio Webtime de Itaporanga, sob o comando de Flávio José, retransmitindo para a Bolca Política para todo o Vale do Piancó. Kaique Anacleto, esse é fera e tá de bem com a galera. Kaique Anacleto, ministro da Fazenda de Pouso José de Moura, onde agora há pouco concluiu os trabalhos deste final de semana, ao lado da prefeita Laís Raquel, da vice Beluma e dos demais secretários. Meu amigo Paulinho, aí na churrascaria, muito obrigado pela sintonia. Meu irmãozinho de Vandazendes, o popular caboclo nordestino, Irlândio Cavalcante, uma das cabeças mais pensantes de Cajazeiras, ao lado do padre Francivaldo de Albuquerque. Doutora Deusa Batista, advogadas associadas, doutoras Reia Silva e Érica. Nelson Soares, presidente do Sindicato dos Bancários de Cajazeiras e região, onde realiza um grande trabalho. Guilherme Brasileiro, ministro da Fazenda de Santa Helena, dizer para você, meu caro Guilherme Brasileiro, que Santa Helena já lhe espera de braços abertos. Prefeito João Kleber, o grande benfeitor, e Neném da Bonita realizando um grande trabalho na Câmara. Meu amigo Djalma, presidindo com muito talento a Câmara Municipal de Cachoeira dos Índios, e Francisco Joaquim, a serviço do povo cachoeirense. Secretários Ananias, alô Ananias, ministro da Fazenda de Triunfo, e Chico Batista, o maior articulista político do Alto Sertão da Paraíba, ao lado do seu filho, atuante vereador de seu Batista, que daqui a pouquinho vai ligar para o programa e trazer uma boa notícia após manter encontro com o governador João Azevedo. Abraçar também meu amigo Branco, pai do prefeito Expedito Filho, lá no sítio Cambito, na sintonia do programa. Geraldo Mariano, em sua lojinha nas Casas Populares, e sua esposa Maria Osélia. A dupla Tião e Feliciano, Feliciano e Tião, no caldo de cana mais gostoso da cidade, aqui bem pertinho na Travessa Joaquim Costa. E amanhã, sabadão, bem cedinho, você toma aquele caldo de mocotó, aquela sopa esperta para despertar, com a dupla Tião e Feliciano, Feliciano e Tião. Barros Advocacia, doutor André Costa Barros Neto, doutor André Costa Barros Júnior e doutor Adson de Abreu Barros, com escritório em frente ao Fórum de Cajazeiras. Zé de Nitim, pai de Preguim, Dedé Moral, Marineide, secretário Zé Nilton e Arley Pereira, prefeito de Carrapateira. Daqui a pouquinho, uma matéria sobre Carrapateira. Vamos ao público ouvinte. Alô, boa noite. Boa noite, Amorim. Velho Massa, seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Rapaz, pensei que boa cara, não foi que boa cara? Que boa cara. Pedi um careca lá e disse, ah, rapaz, você só pensa de pagar imposto. Que rico, mas vai pagar imposto de todo mundo, pro Brasil inteiro. Ah, rapaz. Oi, Paula. Você quer gerar o CPMS incluído? Ah, rapaz, eu não assino nada. Pode essa papel aí do mato. Eita, ministro bom da porra. Esse presidente está num farrando com o dinheiro do povo, dando de gostoso, gastando o dinheiro da nação todo dia nos aviões, para a rua de vagabundo para comer as coisas do Brasil. Aí fica. O deputado tudo comemorando agora, eu acho que agora tudo comemorando. E aí, Sérgio, paga aí, foi, mas tá paga imposto demais, só pra gente ser roubado do povo de não aposentado. Você acha pouco? Ainda quer, o governo ainda quer acabar imposto. Aquele acaba queimou a cara, aquele da finança. Queimou a cara. Eu com a cara é das pernas. Ai, como é imposto a mais da regra, seu desgraçado. Você só fala, o povo tá morto, dá um salário com a mijaria que não dá pra nada, aí eu acabo imposto. Tchau, meu querido, abraço. O velho Massa, agora 18 horas e 33 minutos. O ex-prefeito de Monte Oreb, Marcos Heron, tem se consolidado como uma das principais apostas da política sertaneja rumo à Assembleia Legislativa da Paraíba. Brilhante gestor da chamada Cidade Educadora da Paraíba, ele é reconhecido por uma trajetória marcada pela eficiência administrativa, respeito ao povo e articulação política de alto nível. Durante sua gestão em Monte Oreb, Marcos Heron protagonizou uma transformação notável no município, com avanços expressivos em áreas como educação, saúde, infraestrutura e assistência social. Seu modelo de governo foi pautado na seriedade, na responsabilidade com os recursos públicos e numa escuta ativa das demandas populares, tornando-se referência entre os pequenos municípios da Paraíba. Marcos Heron ultrapassou os limites de Monte Oreb. Ele tem se destacado como uma liderança regional com atuação ampla e estratégica. Com trânsito livre em Brasília e uma parceria sólida com o senador veneziano Vital, seu aliado e amigo pessoal, Marcos tem conseguido abrir portas nos ministérios e viabilizar recursos não apenas para sua cidade natal, mas também para diversos municípios do sertão. Sua pré-candidatura a deputado estadual já conta com expressivos apoios políticos em regiões fundamentais do estado, como as cidades polarizadas por Sousa, Cajazeiras e todo o Vale do Piancó e Vale do Rio do Peixe. Vereadores, ex-prefeitos e lideranças populares vêm aderindo ao seu projeto político, reconhecendo em Marcos Heron um nome equilibrado, confiável e preparado para representar os interesses do interior na Assembleia Legislativa. Além disso, Marcos Heron também demonstra forte articulação na capital João Pessoa, onde tem mantido diálogos constantes com lideranças políticas, técnicos e representantes institucionais, ampliando seu raio de influência e consolidando sua imagem como um político plural, capaz de unir o sertão e a capital em torno de pautas comuns. Com uma desenvoltura política admirável, postura ética e discurso coeso, Marcos Heron já figura entre os favoritos na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa. Sua caminhada segue ganhando força, apoiada por uma rede de aliados que cresce a cada dia, numa demonstração clara de que seu nome é mais que viável e necessário. Abraçar o ex-prefeito Marcos Heron, que está lá em Monte Oreb, lá na cidade do clima mais gostoso da Paraíba, ao lado da jovem e atuante prefeita Milena Nogueira, e meu amigo João Vianney, o ministro da Fazenda, acompanhando o programa Parabólica Política da Superdifusora de Cajazeiras. Daqui a pouquinho, a nossa conversa franca e aberta com o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que vai soltar o verbo com exclusividade no Parabólica Política. Aguardem! Daqui a pouco, Center Peças Automotivas, peças para veículos de todas as marcas. Telefones 3531-5500, 3531-7817, 991-279355. Center Peças Automotivas, peças para veículos de todas as marcas. Na Coronel Peba, 344, no centro. É só falar com meu amigo Iraides e com certeza você fará um grande negócio. Lembrando que na Center Peças Automotivas tem promoção todos os dias, desafiando a concorrência. Vamos ao ouvinte pelo telefone ou pelo nosso zap. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É Chico Taxista. Meu caro Chico Taxista, seja bem-vindo, prazer recebê-lo. É, boa noite a vocês que fazem para a Bolsa Política. Eu queria dizer, olha, que hoje é dia de plenário do Orçamento Democrático em Cajazeiras. E é para a sociedade de Cajazeiras, é cobrado o governador, porque ele, no programa passado na semana, ele dizia no programa dele que Paz estava com a pista no aeroporto igual a de Campina Grande, né, para baixar aviões, aeronaves de porto e carrega gente até com 200, 300 pessoas, né, em Cajazeiras. É, e também ele disse no programa dele que estava no início de terminar a estação de passageiros. E eu pergunto, Cajazeiras não tem, é uma vergonha, o aeroporto aqui tem uma casa de pombo. Não tem uma estação de passageiros precisa que dê conforto aos passageiros que mesmo estão fazendo viagem nesses voos que vai para o Recife, né? Como hoje é dia de plenário, é preciso que a sociedade chegue a esse governador, pelo menos já que ele, o aeroporto aqui não está igual o de Paz, mas que ele faça mesmo uma estação de passageiros de vergonha. Eu queria dizer isso porque hoje é dia de plenário aqui em Cajazeiras. Parabéns pelo programa, Maurício. Parabéns pelo programa a você, a Fonfon, que é um grande sonoplasta aí, viu? Ficando parabéns. Boa noite. Obrigado, meu caro Chico Taxista, o popular Chico do Gol, ali ao lado do Hospital Regional, sempre na sintonia do programa. Alô, Anjos Azuis do Hospital Regional, enfermos, médicos plantonistas, muito obrigado pela audiência. Vamos ao outro lado da linha. Alô, boa noite. Boa noite, meu grande botafoguense, grande Amaury Furtado. Boa noite, o galã do Lebron, Fofon. Carlito Teves, o imortal pai de Plens. Quero mandar os parabéns para o grande corintiano, o grande Lula, porque eu fiquei na terra para falar a verdade. Ele foi fazer uma visita à grande presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, está presa lá na Argentina. Vá os parabéns de Carlito Teves, o pai de Plins, para Lula, porque ela está presa igual Lula foi, inocente, porque a verdade ficou para dizer, assinado e carimbado, Carlito Teves. Vá os parabéns para Lula, do Carlito Teves. Boa noite. Boa noite. Agora 18 mais 40, abriu material de construção. temos tintas, louças, pisos, torneiras, luminárias, cimento, cola, parte elétrica, hidráulica e ainda trabalhamos com construção pelo Minha Casa Minha Vida. Abreu Material de Construção na Padre José Tomás 348 no centro. E o telefone para contato, anote aí, é o 991182010. Anotou? 991182010. Você é a nossa preferência. Abraçar a turma da linha de frente que está ali trabalhando ainda a esta altura do campeonato e ouvindo o programa. Branco, que é São Paulino, que é sofredor. Alex, que está aí realmente admirado com a fantástica campanha do Fluminense. E Felipe, que está comemorando a classificação heróica do Flusão. O Flu que está nas semifinais do Campeonato Mundial de Clubes. O Fluminense que já vai a sambarcando o Fonfon, mais de 300 milhões de reais. E que tem o melhor treinador do Brasil e um dos melhores do mundo, Renato Gaúcho. Jailson, que é flamenguista, está lambendo o dedo com inveja de Felipe, que é Fluminense. E Abreu Material de Construção, que mandou fazer uma camisa, a metade Vasco e a metade Palmeiras. Agora, Abreu, vamos torcer pelo Verdão daqui a pouco, diante do Chelsea, para que tenhamos aí uma semifinal com brasileiros, Fluminense e Palmeiras. E se vamos ter esta semifinal, já garantimos um brasileiro na finalíssima do campeão do Campeonato Mundial de Clubes. Já pensou, Fonfon, se esse campeonato ficar no Brasil, vai ser dor de cotovelo para o futebol europeu. Supermercado das Palmeiras é o campeão de preços baixos, onde a dona de casa faz sua feira completa e divide tudo no cartão pelo preço de à vista. No Supermercado das Palmeiras não tem essa história de produtos limitados, pelo contrário, você enche seu carrinho, se possível seu caminhão, e leva tudo em quantidade e em qualidade. Basta falar com meu amigo Tarcísio, diretor-presidente do Supermercado das Palmeiras, porque está comprovado, quando o Tarcísio anuncia, o povo confia. Farmácias Coração de Jesus em 4 endereços para melhor lhe servir. 2 unidades na Juvencio Carneiro, na Rua da Emissora, uma em Cachoeiro dos Índios e uma outra em São João do Rio do Peixe. Medicamentos com descontos de até 95%. E tem mais, a entrega em domicílio é totalmente de graça, desafiando a concorrência. Abraçar o meu amigo Alisson Francisco, prefeito de Cachoeiro dos Índios, e que continua como gerente administrativo das farmácias Coração de Jesus em Cajazeiras, São João do Rio do Peixe, Cachoeira dos Índios. Abraçar Dr. Jean, PhD em farmácia, o enfermeiro número 1 da cidade, ao lado da minha querida Raquel, Adriano, Dr. Rubenilson, o homem das entregas, e ao lado está ele, meu amigo Toreco, que é o gerente da mortuária São Vicente de Paula, Toreco, que vai passar a noite inteira de plantão. Abraçar o seu diretor-presidente, o botafoguense Zé Henrique, em sua chácara, que com certeza está torcendo pelo Fluminense, que é o Brasil, no Mundial de Clubes. Henrique, ao lado do seu caseiro Raimundão, na sintonia do programa. Doutora Gabriela Almeida, sua médica reumatologista, referência no tratamento de doenças do aparelho musculoesquelético e dor. Agende já sua consulta, porque é bom viver sem dor. Atendendo todas as quartas-feiras em Cajazeiras, na Medical, ao lado da Câmara Municipal. Na quinta-feira, na Ortopedia e Traumatologia, em frente ao Hospital Regional de Cajazeiras. E hoje, sexta-feira, atendendo na Ortop da cidade de Souza, na Rua Galdino Formiga, número 8. Doutora Gabriela Almeida, sua médica reumatologista. Vamos falar agora do Pátio, o maior plano de assistência total da Paraíba, com show de prêmios. Pague o seu carnê em dia e boa sorte. Para maiores informações, ligue 99967-1296. 991107949 e o 3531-1328, que fica com meu amigo Toreco. Toreco que vai estar de plantão a noite inteira na mortuária São Vicente de Paula. Mas seja você também um cliente Pati, boa sorte. Abraçar o empresário Zé Henrique, que é botafoguense, mas que com certeza está torcendo o Fluminense. Zé Henrique em sua chácara, ao lado do seu caseiro Raimundão, na sintonia do programa de maior audiência da Paraíba, o programa Parabólica Política. Olha, e atenção para a mega promoção de sua loja Mobilarte, a que vende móveis e eletrodomésticos pelo melhor preço de Cajazeiras e região. Forno elétrico Britânia, 10 de 62, cadeira com braço, 48. Mesa plástico, apenas R$ 65. Caixa de som, 1.400 watts. Fonfon comprou mais uma para fazer a festa no Leblon, 10 de 186. Fruteira Serra Tubo, 139. E a tábua de passar por apenas 130. Atenção, marceneiros e mecânicos de Cajazeiras de toda a região. A Mobilarte é distribuidora das ferramentas Bosch com o melhor preço de Cajazeiras e toda esta vasta região. Agora 18 mais 48, Churrascaria Papaléguas, eleita a melhor do ano pela opinião pública, com o melhor churrasco e o melhor self-self da cidade na saída para Souza, organização dos irmãos de Assis e Daniel. Abraçar o meu amigo Márcio, que é o gerente geral da Churrascaria Papaléguas. Doutor Sidney Gonçalves, protético único da região, concurso de especialização na capital João Pessoa. Amanhã, Dr. Sidney Gonçalves Profético, atendendo nas cidades de Palmirim, Baixio e Umari. Horas mais 38 minutos, perdão pelo lapso, 18 mais 48, eu estou em linha direta com o atuante vereador Dirceu Batista, que está ao lado do seu pai, o maior articulista político do Alto Sertão da Paraíba, o meu amigo Chico Batista. Dirceu Batista, o que é que você traz de novidades para a sua amada Triunfo? Seja bem-vindo, boa noite. Olha, dizer que, lamentavelmente, caiu a linha do nosso Dirceu Batista, que com certeza tem importantes informações para o nosso grande público ouvinte. Alô, Dirceu? Alô, Dirceu? Alô? Olha, está havendo um probleminha aqui na ligação, mas eu espero que logo logo a gente possa manter um contato com o Dirceu Batista e ele possa externar o importante encontro que manteve hoje à tarde ao lado do seu pai, o ex-prefeito e hoje secretário. Vamos ver se agora dá certo, não é isso, Fonfon? O problema é que aqui o Viva Voz não está obedecendo, Fonfon. Olha. Agora 18 horas mais 49 minutos, 18 mais 49, é de seu? Então vamos a Dirceu Batista, pois não, vereador Dirceu Batista, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Amauri, boa noite, nosso amigo Fonfon, a todos os ouvintes da Pioneira, Rádio Difusora, e inclusive nosso cidade Triunfo, que com certeza a audiência máxima nesse momento. Fique à vontade, Dirceu, pode falar, fique à vontade. Amauri, nossa participação, estou aqui ao lado secretário Chico Batista, estamos saindo agora da cidade de Iraúna, onde teve a visita hoje do ilustre governador João Azevedo. E na oportunidade, Amaury, pudemos solicitar de João algumas demandas, que também é prioridade do prefeito Sérgio Filho, que inclusive é da estrada da PB 387, que liga Viraúna, Pouso Edmundo e Triunfo. O secretário de Jéssica Quiroga, ao lado do governador, falou que nas próximas semanas sairia o edital para aí sim poder contratar a empresa para essa tal tão sonhada obra. Também na oportunidade, Amaury, procuramos ao lado do governador soluções para a construção ou reforma da escola estadual Antônio Francisco Duarte, uma escola que já tem mais de 70 anos e tem sua infraestrutura bastante debilitada. E com isso, João convocou imediatamente o secretário de Educação, deputado Wilson Filho, e pediu prioridade à solução desse problema. Então, uma visita muito oportuna ao lado do nosso deputado Wilson Santiago, com isso, trazer essas boas notícias para a nossa cidade de Triunfo. E agradecer a você por sempre estar um espaço aberto para que a gente possa dialogar ao lado do nosso povo essas informações de prioridade. Obrigado, meu caro vereador Dirceu Batista. No clima, meu caro Fonfon, vamos ouvir a partir de agora o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. Reportagem do programa Parabólica Política, ouvindo o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, Adriano Galdino, que nos dá o prazer de hoje visitar a terra do Padre Rolim, ao lado do governador, participando, obviamente, do orçamento democrático. Presidente, além de saudar o público ouvinte da Superdifusora, a sua candidatura, a sua pré-candidatura, melhor dizendo, ao governo da Paraíba, é em caráter irreversível? Pois é, nossa candidatura está na rua, está posta. Agora, ninguém é candidato em si só. Nós somos candidatos de um grupo e de um povo, né? Eu preciso mostrar ao meu partido, Republicanos, que eu tenho uma viabilidade política. Como é que eu vou provar isso? Como é que eu vou mostrar isso? É pontuando bem nas pesquisas, é mostrando popularidade, é mostrando que eu tenho apoio do povo da Paraíba e eu estou fazendo o meu dever de casa. Eu estou indo atrás dos companheiros paraibanos e, graças a Deus, onde eu chego, a receptividade tem sido a melhor possível. Como agora mesmo eu acabei de sair de um almoço de um popular aqui, conhecido por Felipe, o nome dele, e conhecido por Boca, né? Vocês aqui o chamam de Boca. Ele foi até candidato a deputado federal na outra eleição, teve poucos votos, mas foi candidato, e me convidou para almoçar na casa dele, insistiu, achando que eu não ia, disse, não, eu vou. E realmente eu saí de lá, um almoço belíssimo, bacana, muito gostoso, uma delícia. Quero mandar um abraço a ele, agradecer a ele pelo carinho, e também a sua família, a sua esposa. E isso mostra que cada vez mais a minha campanha está chegando nas bases populares e eu sou um candidato identificado com o povo da Paraíba, porque eu sou um filho do povo da Paraíba e quero representar essa quantidade de filhos do povo da Paraíba que a Paraíba tem. Nós hoje, entre os paraibanos, 95% dos paraibanos é filho do povo. Igual a mim, igual a você, igual o nosso companheiro aqui, meu nome do cidadão. Aguinaldo Cardoso. Aguinaldo. Irmão do Gutenberg. Então somos todos nós filhos do povo da Paraíba e somos 95% dos paraibanos. Os ricos e a elite da Paraíba não chega a 5%. Então é muito natural que a Paraíba possa ser governada por um filho do povo, para que cada vez mais a gente tenha um governo voltado para os interesses das pessoas que menos têm e que mais precisam. O senhor disse uma frase de efeito: eu sou Lula ontem, hoje e sempre. Eu gostaria que o senhor falasse sobre um encontro que o senhor manteve recentemente com o presidente nacional do seu partido, justamente sobre essa questão do seu apoio ao presidente Lula. Olha, eu tive com o presidente do meu partido, o Marcos Pereira, há tempos atrás. E eu disse a ele: presidente, para mim, conversar sobre o meu ingresso no Republicanos, eu preciso de uma palavra sua, no sentido de você me libera para que eu possa apoiar o presidente Lula. Então, o presidente Marcos, na época, quando eu fui ingressar, eu com o deputado Murilo Galdino, aceitou a minha liberdade de escolher e de apoiar o presidente Lula. Então ele disse: não tem problema, você pode ficar no Republicano e pode continuar apoiando o presidente Lula. Isso foi no nosso ingresso há 3 anos atrás. E ele aceitou, e eu fui muito claro para ele: olha, eu sou Lula hoje, sou amanhã e sou depois. Porque eu vejo o Lula identificado com cada um de nós. É um guerreiro, um filho do povo, que lutou, que sofreu a dificuldade da vida, que enfrentou preconceito regional, preconceito de classe, preconceito por ser nordestino, preconceito por morar em cidade pequena. né? Enfim, enfrentou diversos preconceitos, mas mesmo assim conseguiu vencer esse preconceito e hoje é presidente do Brasil, com um olhar muito especial para o povo do Nordeste, como também para o povo que menos tem nesse país. E Lula, na oportunidade, foi muito forte na questão da, transposição. A transposição que só chegou ao Nordeste graças a uma força política e determinação do presidente Lula. Porque quando ele começou a falar sobre transposição, todo o sul do país, o Sudeste, foram contra. Como também alguns governadores do Nordeste, a exemplo de Antônio Carlos Magalhães, a exemplo de Paulo Souto, da Bahia, que Deus os tenha, a exemplo de João Alves, do Sergipe, que também foi contra. Teve muitos religiosos, também foram contra, ambientalistas, artistas, atores, cantores, não só do Nordeste, mas também de outros estados, também foram contra. E juntou-se, e a grande imprensa do Brasil também foi contra. E Lula foi determinante na sua vontade de levar água para Paraíba e para o Nordeste. Se não fosse a transposição, hoje mais de 100 cidades da Paraíba estavam com problema de falta d'água. Inclusive Campina Grande. Campina Grande é uma cidade com 400 mil habitantes. Se não fosse a transposição, estaria hoje sendo abastecida com carro-pipa. Isso é realmente uma situação muito difícil, quase impossível. Então, graças a Lula que nós temos água em mais de 100 cidades da Paraíba através da transposição. E como nordestino que sou, e um homem que reconhece e agradece a quem faz bem para o nosso povo, eu não tenho outro caminho. É votar em Lula, defender Lula e procurar cada vez mais dar o meu melhor para que Lula seja reeleito presidente do Brasil. Presidente, o que é que o senhor tem conversado com o dirigente maior do seu partido, Hugo Mota, em relação à sua pré-candidatura ao governo da Paraíba? O senhor tem um respaldo de Hugo Mota? Olha, eu tenho conversado com o deputado Hugo Mota, que por sinal Hugo Mota faz uma gestão dentro do partido muito democrática, muito aberta, muito livre, e tenho dito a ele que tenho a intenção sim de ser pré-candidato a governador. Agora, para que eu possa ter o apoio do partido, como eu falei no início da entrevista, eu preciso fazer o meu dever de casa. Qual é o meu dever de casa? É mostrar que eu tenho competitividade, é mostrar que eu estou bem nas pesquisas, é mostrar que eu tenho popularidade. Se eu tiver essas condições, eu não tenho dúvidas que o partido vai realmente me dar a legenda para que eu possa concorrer à eleição de governador e ser o próximo governador da Paraíba. Se não lograr êxito em sua pré-candidatura ao governo da Paraíba pela situação, Adriano Galdino admite ir para a oposição? Olha, eu não trabalho com essa hipótese. Eu trabalho sim em ser candidato pela base do governo e ser candidato dentro do meu partido republicano. Daria para finalizar, para o senhor fazer em síntese um balanço de suas atividades à frente da Assembleia Legislativa do Estado? Olha, Adriano Galdino é um deputado humilde, um deputado do povo, um deputado que conhece o outro lado do balcão. Que as pessoas hoje olham para mim, veio um deputado, presidente da Assembleia, veio o glamour, mas eu venho da luta, eu venho da superação. Hoje eu sou advogado, sou engenheiro civil, mas eu fui vendedor de confeito na Feira Livre de Pocinhos, eu fui garçom no Pocinhos Clube, fui empregado de mercadinho, eu sou filho de uma mãe que era vendedora de Avon de porta em porta, que tinha uma pequena cantina no Colégio Municipal Padre Galvão, onde ela vendia doce, vendia bolo, que ela mesmo fabricava. Eu sou filho de um caminhoneiro, de um pipeiro, de um borracheiro. Enfim, eu venho de uma família muito humilde. E eu sou o irmão mais velho dessa família grande, 8 irmãos. Então eu precisei trabalhar cedo para ajudar meus pais a criar os demais irmãos. E eu venho da superação. Eu fui prefeito da minha terra e desafiei os grupos políticos que reinavam lá há 40 anos. Pocinhos. Então, meu pai não era político, meus avós também não eram políticos. Então, eu queria ser prefeito, mas tinha duas famílias lá, ou dois grupos políticos, que já vinham se revezando há 40 anos. Um perdia, o outro ganhava. E eu queria ser prefeito e desafiei essa estrutura política da minha terra e consegui me eleger prefeito. Fui eleito mais 3 vezes. Depois que eu fui candidato a deputado estadual, também disseram que eu não ganhava porque eu era de uma cidade de poucos votos, eu não tinha dinheiro, eu não tinha tradição política. Consegui me eleger deputado estadual, estou no meu 4º mandato e estou presidente da Assembleia, pela 5ª vez presidente da Assembleia. Quando eu disputei a primeira vez a presidente da Assembleia, também disseram que eu não conseguia ganhar do deputado Ricardo Marcelo, que ela era muito forte na estrutura da Assembleia. Consegui vencer a primeira eleição por 1 voto, agora já fui eleito mais 4 vezes, 2 vezes por unanimidade. Então já estou mais do que testado em fazer política de uma maneira inclusiva, na base do diálogo, na base do convencimento, e mostrando que realmente eu tenho um poder de articulação muito forte. E eu espero que eu tenho feito pela Paraíba, desde o governo de Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho, o primeiro governo dele, foi muito complicado, porque ele não tinha base na Assembleia, não tinha apoio na Assembleia. Mas depois que eu fui presidente, eu dei a ele a governabilidade necessária e ele fez um grande governo, e esse grande governo deu as condições para ele eleger João governador. Depois que João é governador, João nunca faltou a governabilidade. João governa com a tranquilidade necessária dentro da Assembleia. Você acompanha aí o presidente Lula, você sabe o quanto o presidente Lula sofre no Congresso Nacional, né? Esse relacionamento com a Câmara Federal, com o Senado Federal, é sempre uma negociação atrás da outra. Diferente da Paraíba, aqui o governador João administra, não gasta um minuto de energia com a Assembleia, porque lá a sua base, capitaneada por mim, por Chico Mendes, que é o líder do governo, dá as condições políticas para que ele possa administrar e fazer suas políticas públicas de uma maneira muito tranquila. Então, tudo isso faz parte do meu currículo de deputado, que eu tenho procurado dar o meu melhor para contribuir não só por uma Paraíba, mas pelo sertão, pelo Brasil cada vez melhor e mais justo para todos. Presidente, muito obrigado pela aquiescência para com a reportagem do nosso programa e sucesso total na sua empreitada como pré-candidato ao governo da Paraíba. Eu que agradeço, fiquem todos com Deus e até breve, se Deus assim nos permitir. Em especial para o Parabólica. E na sequência, mais um campeão de audiência. Acredite se quiser, a voz do Brasil. Tenham todos um excelente final de semana e até a próxima segunda-feira. Deu um problema de ordem técnica no nosso sistema de computação, mas Fonfon, com a sua inteligência e com a sua competência, está tentando contornar a situação. Difusora Rádio Cajazeiras, ZYI 673, 1070 kHz, AM. E na rede mundial de computadores, Difusora Rádio Cajazeiras, 60 anos no ar. Empresa do Grupo Cavalcante Filho. Positivo do programa de transferência de renda na redução da pobreza no país. No ano passado foram destinados 169 bilhões de reais ao Bolsa Família. O Bolsa Família chegou a mais de 20 milhões de lares em junho. O valor médio de repasse foi de R$ 666. E é com o benefício mensal que a moradora de Valparaíso de Goiás, Ruth Lorena de Araújo, coloca comida na mesa, cria seu filho de 9 anos e paga outras despesas da casa. Ele complementa muito, ele me ajuda muito, na verdade, né? A sustentar a criança, com as coisas de casa, gás, comida. Da alimentação, e ele me ajuda muito, Bolsa Família. Dados de um relatório do Tribunal de Contas da União mostram que o Bolsa Família atingiu 100% das metas e recuperou perdas da pandemia, entre elas a redução da pobreza e das desigualdades regionais e o enfrentamento da insegurança alimentar. No ano passado, foram destinados